aquecendo, vai aquecendo, aquecendo, vai aquecendo. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. DJ Josué, simplesmente the best, porra. Acabou o amor, fogo no baseado. Acabou o amor, fogo no baseado. Ela joga o rabetão, ela joga o rabetão, ela joga o rabetão, ela joga o rabetão. DJ Josué. É bandido pra caralho e as novinha não recepa. É bandido.